Agora, no Canal 1, começa Fado Maior. Fado Maior, com Joana Santos. Boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma emissão do programa Fado Maior, aqui na Rádio Antena Web, ou melhor, no Canal 1 da Rádio Antena Web. Eu sou Joana Santos e estou consigo para 30 minutos de guitarras, violas, poetas e fadistas. Este programa é feito por nós e também por si. É só enviar para nós, para o e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com, uma mensagem, um e-mail, a pedir aquilo que quer ouvir. Ou então escreva-nos na nossa página do Facebook, em facebook.com/radioantenaweb. Também tem sempre aqui a hipótese de nos deixar o seu comentário aqui na nossa box de comentários na nossa página. Seja então bem-vindo a estes 30 minutos de música, onde as guitarras, violas, poetas e fadistas fazem o seu espetáculo, aquele brilharete tão especial que nos comove, que nos deixa emocionados. Concorda? Vamos então começar esta nossa emissão com três fados. O primeiro deles é trazido por Maria Valejo, que nos traz Pedaços de Vida. Logo depois, ficamos com Loucura, na voz de Lenita Gentil. Para terminar, ficamos com Fado Falado, na voz de Vítor de Sousa. Três senhores do fado que fazem toda a diferença. Fique por aí e deixe-se levar por mais um momento de fado aqui no seu Fado Maior. Às vezes não presinto dentro dos versos que canto, mas cerro os olhos e minto, e a mim própria me tinto da cor do riso ou do pranto. Mas cerro os olhos e minto, e a mim própria me tinto da cor do riso ou do pranto. Às vezes sinto diferente do que o poeta escreveu, mas fico de mim ausente e no fado tão presente que o fado parece meu. Mas fico de mim ausente e no fado tão presente que o fado parece meu. Meus pensamentos à solta vão por mundos infinitos, e quem fica à minha volta sente gritos de revolta que nem sempre são meus gritos. E quem fica à minha volta sente gritos de revolta que nem sempre são meus gritos. Mas quando acontece ter a minha mente guarida, então é fácil de ver nos meus lábios a tremer pedaços da minha vida. Então é fácil

estamos a chegar ao fim desta nossa terceira emissão do programa Fado Maior, mas já sabe que garantidamente segunda-feira estamos aqui consigo para lhe trazer mais fados, mais fadistas. Vamos terminar esta nossa terceira emissão com os três habituais fados, desde o primeiro programa, mas antes tenho que lhe comunicar que o nosso e-mail está à espera do seu e-mail, da sua mensagem. geral.radioantenaweb@gmail.com é o e-mail onde nós estamos sempre à espera do seu, da sua mensagem, do seu pedido de fado, do seu pedido musical. Fale connosco, peça a sua música. Também tem a nossa página do Facebook em facebook.com/radioantenaweb. Eu sou a Joana Santos e é um prazer enorme estar consigo. Para o fim desta emissão, ficamos com Tina Santos, que nos traz o fado Quando Voltares. Logo depois, Criança Negra, é o fado trazido por Maria Armanda. E terminamos com Rochinol da Ribeira, na voz de Nuno de Aguiar. Três fados, três fadistas para o ponto final desta nossa terceira emissão do programa Fado Maior. Desejo-lhe uma excelente sexta-feira. Um excelente fim de semana e já sabe, na segunda-feira conto consigo aqui para mais um Fado Maior. Bom resto de dia, bom fim de semana, até segunda. E sentir como as demais. Criança muda por ouvir e não falar. Criança surda para morreres a trabalhar. Criança muda por ouvir e não falar. Criança surda para morreres a trabalhar. Venderam o teu manjar e fomos te deram de troco, calaram o teu pensar, falaram-te ao murro e ao soco. Dormiste de fatigada, de maltratada, no teu chão quente. Gritaste para o mundo ouvir